Oi. Ah, desculpa, não poder atender Não para. agora. Vai. É que eu tô um pouquinho Mexe ocupada, mais, mexe. Entende? Você tá ouvindo, né? Ai, que delícia, não para. Que por isso. Deixa um recado depois do sinal. Ai, eu ligo vai. Quando eu acabar. Ai, que delícia, não para.